Obrigada, ele era uma dúvida, não era? Chama o controle, 1208, tá bom? 1208, tá, 9177, bom dia. Control, Tom, 80, Tom, 9177, bom dia. Chama 9177, contato na zona do colégio. Suba, tarde de voo 340, vou direto para a Líder. 340, voa direto Líder, tá, 3. 08, chama o controle, 120 desse nome, por favor. 360, saída São Rouro, transição ótima, decola da 10, primeira curva à direita, acena 5206, controle 120 do Snowden. Autorizado pouso, pista 10, vento 08, 0 graus, 08 nós. Somos 19 na minha escuta, autorizado na área de avião, foi Juliette, portão 62. Graças, reporte para o Chico Alessandro.